Boa noite, irmãos. Vamos abrir em Neemias, capítulo 5. Vamos continuar nosso estudo desse livro. Então, Neemias, capítulo 5. Mas hoje nós vamos fazer algo diferente. Nós vamos relacionar esse texto com 1 Coríntios, capítulo 11. Até preparando para o próximo domingo, se tem ceia. Então, primeiro, nós vamos ler primeiro Neemias, o livro de Neemias, capítulo 5, e depois nós vamos ler 1 Coríntios 11, 17 até 34. Então, Neemias 5, 1 em diante. Foi grande, porém, o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Porque havia os que diziam, somos muitos, nós, nossos filhos e nossas filhas, que se nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam, as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas hipotecamos para tomar trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para o tributo do rei, e sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e nossos filhos são tão bons como os deles. E eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas de nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está em nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres e magistrados e lhes disse, sois usurários, cada um para com seu irmão. E convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse-lhes, nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses. E vós outra vez negociaríeis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. Disse mais, não é bom o que fazeis. Porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e os meus moços lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Demos de mão a esse empréstimo. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do vinho e do azeite que exigistes deles. Então responderam, restituí-lhe-emos e nada lhes pediremos. Faremos assim como dizes. Então chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam segundo prometeram. Também sacudi o meu regaço e disse, assim o faça Deus, sacuda de sua casa e de seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa, seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu, amém, e louvaram o Senhor. E o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º ano, do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 50 siclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó Deus, e de tudo quanto fiz a este povo. Então nós lemos, irmãos, Neemias 5. Agora nós vamos ler 1 Coríntios, capítulo 11. Primeiro Coríntios, capítulo 11, verso 17. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quantas demais coisas ordenarei quando for ter convosco. Pai Celeste, nós te damos graças pela tua palavra e pedimos que o Senhor nos fale, nos ensine, nos oriente nessa noite, Deus. Que o Senhor mostre o caminho que devemos tomar e mostre o que está errado nas nossas vidas. Pai Celeste, que a graça do Senhor também seja revelada, o amor do Senhor por nós, o cuidado do Senhor por nós. Deus, que através da tua palavra nós nos aproximemos mais do Senhor, da tua graça, e tenhamos a nossa vida transformada, Deus, em nome de Jesus. Irmãos, então nós temos aí dois textos, talvez você tenha pensado, o que tem a ver uma coisa com a outra? O que tem a ver uma coisa com a outra? Neemias 5 e 1 Coríntios 11. E além disso, hoje nem é dia de ceia. Irmãos, esses dois textos têm muito a ver, sim. E nós vamos ver alguma coisa aqui, né? Nós temos examinado Neemias e já vimos alguma coisa importante no livro a respeito do significado desses muros, né? Neemias foi levantado por Deus para essa missão de reconstruir os muros de Jerusalém. Jerusalém já tinha o templo, depois daquele período de destruição e exílio, o templo fora reconstruído. Mas a cidade não tinha muros, e nós vimos que uma cidade sem muros, naquela época principalmente, era uma cidade completamente desprotegida, e eu diria até que seria uma cidade sem identidade clara. Porque se você não tem muros, né, você não separa o interior do exterior, como a gente já conversou a respeito, não é possível controlar o comércio, não é possível arrecadar impostos, punir crimes, impedir invasões, né? Não é possível você fazer essas coisas. Então, a gente precisa de limite para tudo. Precisa de limite para a nossa vida biológica, para a vida familiar, para a igreja. Qualquer instituição ou associação de pessoas precisa estabelecer limites. Precisa existir um dentro e um fora, né? E a gente experimenta isso em todo instante, dentro e fora. Imagina se sua casa fosse igual aquela casa, né? Que não tinha teto, não tinha nada. Né? Se não existissem limites separando o interior do exterior, né? E seria impossível. Então, a gente tem muito que aprender a respeito disso aí. As nossas cidades hoje não têm muros propriamente. Mas nós temos outras formas de construir limites. E se a gente lê esse texto já com a perspectiva neotestamentária de que a Jerusalém física era um símbolo, era um tipo da Jerusalém de Deus, que é a cidade de Deus, é a igreja, o seu povo, e isso aparece em Hebreus, aparece em Apocalipse. Na verdade, mesmo no Antigo Testamento, nos Salmos, por exemplo, Jerusalém já não é meramente uma cidade, mas um símbolo do povo de Deus, do povo reunido de Deus em aliança. Então a reconstrução dos muros tem um significado muito importante. Porque naquele momento histórico, a Jerusalém de Deus era uma cidade literal, né? Era uma cidade ali com uma ordem política própria e tudo. E era necessário que para o povo de Deus se organizar e se articular e adorar a Deus como povo e obedecer aos seus mandamentos que estavam lá na Torá, eles precisavam fazer aquilo. Ter um templo era necessário, ter muros naquela cidade era necessário, era fundamental. Então os muros eram importantes para a identidade, mas não era só essa questão, né? Havia toda uma disputa em torno dos muros ali, nós vimos algo a respeito, porque as nações em torno queriam impedir a construção. E a gente sabe que havia um sentido político nisso, porque a reconstrução dos muros significaria que a cidade poderia se defender, poderia impor sua vontade na região, né? E aquilo poderia ser o princípio de uma renovação do país todo. Então, quem não queria ver isso estava se opondo. Mas havia algo mais envolvido. As promessas de Deus, a bênção de Deus para Israel e para Judá, elas estavam relacionadas com a própria habitação de Deus. O ponto de partida para aquele processo era a existência do templo. O templo era o sinal da presença de Deus. Mas se o templo de Deus estava reconstruído, mas o povo ainda estava à mercê dos ataques de fora e não conseguia se constituir como nação, de certo modo, a nação de Israel e o próprio nome de Deus eram envergonhados naquela situação. Quer dizer, habitante da região, mas oponente do povo de Deus, como o pessoal de Samaria, como Sambalate, eles poderiam dizer: olha, não, vocês estão falando aí que Deus tem uma aliança especial com vocês e com Davi, mas isso é besteira. Olha aí, Jerusalém continua tão destruída como sempre. Vocês construíram o templo, mas cadê que apareceu uma cidade em volta? Então, havia um sentido teológico e até apologético naquilo ali também. Se de fato Israel conseguisse, Judá conseguisse essa bênção de Deus e a cidade fosse renovada, isso seria um testemunho tanto para o próprio povo como para quem estava de fora de que Deus estava com Judá, de que as promessas de Deus a Davi seriam cumpridas. As promessas de Deus a Israel e Abraão seriam realizadas. Então, aquilo tinha todo um sentido religioso, um sentido teológico, aquela disputa. Aqueles muros não eram só muros de pedra que estavam sendo feitos. O que estava em jogo ali era o nome de Deus e o testemunho de Israel entre as nações. É Israel de fato o povo escolhido? Né? É Judá de fato o povo escolhido? Pode Judá dizer que é o povo escolhido e anunciar a glória de Deus entre as nações e chamar as nações para adorarem ali no pátio dos gentios, ali no templo? Isso seria possível? Então aqueles muros tinham um significado teológico. Agora, isso é parte de toda a narrativa, mas nesse capítulo 5 especificamente a gente descobre um pouco mais sobre os desafios que Neemias precisou enfrentar. A gente viu muito aqueles desafios externos, né, as ameaças de fora. Na última exposição nós vimos que o povo teve uma parte dos moços que estavam trabalhando, com uma mão eles carregavam as coisas, né, o material de construção, e com a outra mão eles seguravam a espada. Então era uma situação de muito tensa, né? Uma batalha terrível. Claro que não, eles não chegaram a ter uma luta propriamente dita, uma física, né? Mas era uma guerra psicológica, né? Eles travaram uma batalha psicológica para construir aquela cidade em pouco tempo, né? Poucos meses eles levantaram aquilo tudo. Quando a gente lê o texto, por volta de 51 dias da primeira parte, né? da construção do muro todo, antes das portas. Então, a gente vê que havia esse desafio externo. Mas, de acordo com o capítulo 5 de Neemias, havia um conflito interno também. Isso é algo interessante, né? A pressão externa era muito violenta, mas havia um problema interno, havia um desafio interno. O povo pobre, como a gente leu aí, da cidade de Judá, murmurou contra os nobres, porque eles estavam sendo explorados, estavam passando fome, né? Estava havendo até falta ali de trigo, e eles tinham que penhorar as suas coisas, seus bens, suas terras. E a situação de alguns era tão grave que eles já não tinham mais nada e os próprios filhos estavam se tornando escravos. Então eles chegaram numa situação, no fundo do poço, né? Uma situação terrível. Isso, isso aponta também para o custo, né? Houve um custo muito grande na construção daqueles muros, né? O pessoal teve que parar de fazer outras coisas, teve que investir dinheiro, recurso, energia. Cada um, os irmãos lembram, cada um construiu o muro, né, diante das suas casas, né? Então cada um teve que se envolver pessoalmente naquele trabalho. Aquilo custou para todo mundo. Agora, um problema social, no meio de toda essa empolgação, essa dedicação, um problema social meio que ficou mascarado ali. Que os mais pobres, que também tiveram que investir naquele trabalho, sofreram no processo e empobreceram mais e ficaram devendo para os nobres. Agora, os nobres, que naturalmente estavam gerenciando o processo todo, e era justamente o pessoal que controlava os recursos, que administrava o comércio local e tudo mais, no processo eles acabaram enriquecendo. Porque houve fluxo, né, de dinheiro, os gastos aumentaram, e então aí eles enriqueceram, né, de alguma forma no processo. E o povo pobre se tornou mais dependente desse pessoal. Agora vejam só, os versos 6 a 9 que a gente leu. Aí a gente percebe o coração do problema. Neemias ficou muito aborrecido com a situação toda, teve que considerar, pensar a respeito dele mesmo, porque se a gente ler lá embaixo, versículo 10, ele diz assim: também eu, meus irmãos e meus moços, lhes demos dinheiro emprestado e trigo. Então, Neemias também emprestou dinheiro. Também emprestou, em parte para financiar os custos daquilo tudo, né? Ele também se envolveu. Mas então, Neemias diz no verso 6 que ele ficou aborrecido com aquela situação, ele percebeu que era um problema sério, inclusive, com um pouco de sensibilidade, dá para perceber que isso poderia colocar a perder, pôr a perder todo o processo, né, de luta para construir aqueles muros. Então ele repreendeu os nobres e magistrados e disse: sois usurários, cada um para com seu irmão. Então ele fez uma acusação séria, né? Realmente o pessoal estava explorando. Estavam explorando. E ele diz aí no verso 8. Esse verso é crítico, irmãos. Disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo nossas posses. E vós outra vez negociareis vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Irmãos, esse versículo é central. Né? O que aconteceu? Israel saiu de onde? De onde que Israel nasceu? O povo estava preso lá no Egito como escravo. Então Deus veio e libertou o povo do Egito, trouxe para uma terra prometida, terra boa, né? Com recursos, com alimento, com possibilidades de crescer, né? De subir na vida, por assim dizer. Eles tinham alternativas. Então Deus disse: olha, vocês vão tratar bem o estrangeiro, não vão tratar igual vocês foram tratados lá no Egito, não. Então isso está na lei. E havia regras diferentes para lidar até com essa questão da escravidão. Ninguém podia simplesmente ser escravo eternamente, né? Havia inclusive o ano do jubileu, em que os escravos eram soltos, os terrenos voltavam para os seus donos originais. Então havia um sistema de redistribuição de recursos na legislação que Deus estabeleceu. Ninguém podia enriquecer indefinidamente, né? Então se você enriqueceu em parte porque alguém se deu mal, no final aquele recurso vai ser redistribuído. Veja que a Bíblia não condena em princípio a riqueza, como se isso fosse necessariamente mal. A Bíblia não condena a atividade econômica, até porque isso é um meio de a sociedade controlar e conservar aquilo que é escasso, né? O bem escasso. É uma forma de conservar o recurso. Pode ser uma forma orgânica, inclusive, né? Quer dizer, se alguém não consegue administrar um bem e uma outra pessoa tem mais condições de fazer isso, por um processo natural aquilo pode cair na mão do outro, do que tem mais condição de administrar. Só que na legislação hebraica, isso não ia ser simplesmente uma acumulação indefinida, porque no final, esse recurso acumulado teria que ter um retorno social, ele não seria simplesmente acumulado. Quer dizer, se alguém tem condição de administrar melhor o recurso e assumir o controle, no final, esse controle não é absoluto, ele tem que ser usado ainda para o bem da sociedade toda. Tinha que ter o ano do jubileu, então, em que a coisa voltava e as possibilidades das pessoas recomeçarem na vida eram dadas novamente, né? Então, a Bíblia não diz que você tem que pagar porque tem alguém que não quer trabalhar. Você não tem que pagar por isso, porque alguém não quer trabalhar. Não existe isso na Bíblia. Se você trabalhou e você conservou o recurso melhor e você administrou melhor, você tem seu mérito. Mas a Bíblia não dá apoio para a visão liberal, né, da economia, de que você pode simplesmente acumular e taxar todo pobre de preguiçoso, né, que é uma visão que muita gente tem. Não é isso. Existem estruturas, às vezes, sociais que favorecem a pobreza, que prendem as pessoas na pobreza. Por isso existiu o ano do jubileu, para dar outra oportunidade, para dar uma outra alternativa, a pessoa poder começar outra vez. Ela recebeu uma terra de volta, receber a liberdade e falar, vamos começar de novo. De repente, meu pai errou, meu pai não trabalhou direito, ou fez alguma coisa errada, ou até foi atingido aí por uma desgraça, um desastre natural, mas agora eu posso começar outra vez, porque a terra volta, então eu não vou começar do zero. Então, havia uma justiça econômica. Então, por que eu dei esse pano de fundo? Porque o que o Neemias viu é que eles estavam metidos até o pescoço na injustiça econômica. Eles estavam construindo muros para uma cidade nova, uma cidade que ia testemunhar da glória de Deus, do Deus que salvou eles do Egito, lá atrás, que deu as promessas a Davi, que agora estava trazendo eles de volta, né, da Babilônia e restaurando a nação. Mas como que eles iam dar esse testemunho se dentro da cidade eles praticavam a mesma injustiça econômica que existia do lado de fora? Que eles faziam aquele enorme esforço, né, social, para poder levantar os muros e reconstruir a cidade, mas no processo os nobres enriqueciam e os pobres ficavam mais pobres ainda. Maravilha, agora está uma bênção, né? Uma bênção aqui, nós temos o templo, nós temos Jerusalém, né, cercada, agora nós podemos fazer comércio e não vai vir um cidadão, aí, um sujeito de outra nação, de uma outra cidade inimiga, para invadir a nossa cidade, roubar do nosso cofre. Agora nós temos proteção, nós podemos ficar felizes da vida, enriquecer tranquilamente, e agora os pobres da cidade, além de pobres, agora viram escravos do povo no processo. Então Neemias discerniu que alguma coisa estava errada. Como é que eles iam construir, eles tinham construído já o templo, como é que eles iam fechar aquela cidade, né, fechar aqueles pobres lá dentro, né, agora escravos, e anunciar a glória de Deus nessas condições? Então, para que servem muros físicos? Eram aqueles muros, no caso, se não houvesse mudança substancial na vida comunitária deles ali, como cidade. Para que serviam aqueles muros? Por que dizer que eles eram um grupo diferente, um grupo separado, né, um povo eleito de Deus, se nada mudasse lá dentro? Será que eles seriam de fato uma nova comunidade em relação aos outros, às nações? Porque as nações surgiram aí no pecado, mas o próprio Deus gerou Israel. Essa é a visão que a gente tem lá no Antigo Testamento, né? Que foi Deus que criou Israel. Criou Israel para ser um povo sacerdotal, para anunciar as virtudes de Deus entre as nações. Anunciar a glória de Deus, está nos Salmos isso também. Então Israel era para ser uma nação nova, né? Um novo povo no mundo, povo de Deus. Como eles iam ser um povo diferente se internamente eles adotassem os mesmos padrões de fora? Veja que Neemias não pediu, não negou exatamente os direitos daquelas pessoas, porque é claro, o Antigo Testamento não proibia terminantemente que existisse, por exemplo, o juro, né? Ou que alguém pagasse a mais pelo empréstimo. Não proibia terminantemente o empréstimo ou o lucro com o comércio, esse tipo de coisa. Não existia isso. Mas o fato é que o desafio que Neemias colocou aqui foi um desafio moral. Se fosse hoje, talvez ele tivesse dito o seguinte: olha, tudo bem, você ganhou honestamente o seu dinheiro. Você ganhou honestamente, de certo modo, porque você não feriu nada da legislação. Você não feriu a legislação. Você, de fato, tinha o recurso, você emprestou, você tem direito de receber de volta. Agora, vamos parar para pensar. A gente gastou o dinheiro para pagar pela libertação de vários desses judeus que eram escravos lá em Babilônia. A gente pagou para eles serem alforreados. Mas agora a gente vai usar esse pessoal como moeda? Não, fulano é o seguinte, eu paguei para ele sair de lá, da Babilônia, porque ele não tinha condição. Paguei. Então, juridicamente, virou meu escravo. Né? Eu paguei para ele ficar livre aqui, mas agora eu vou negociar esse sujeito para pagar a dívida do outro ou dele mesmo. E é uma situação absurda que eles estavam chegando. Quer dizer, juridicamente, é o que aconteceu. A lei previa que isso era possível, e eles podiam dizer assim: olha, não quero saber, não é problema meu. O povo estava duro, eles pegaram dinheiro emprestado, ficaram devendo, não estão dando conta de pagar. Eu não tenho culpa disso. Eu fui até bonzinho, que eu emprestei. Eu não tenho culpa, porque esse povo agora não tem como me dar de volta o que eu investi, né? Então eu sinto muito, vou ter que vender como escravo. Juridicamente parece correto, né? Mas isso é, no campo econômico, é o mesmo pecado do fariseu. É o mesmo pecado do fariseu que recriminava Jesus porque curava uma pessoa no sábado. Porque dizia: não, tem a lei do sábado. No sábado não é para curar ninguém. Por que Jesus está curando o sujeito no sábado? É o que Jesus dizia. Que o sábado, né, o homem não foi feito para o sábado. Não é isso? O sábado foi feito para o homem. Se a gente podia dizer a mesma coisa. A liberdade, o homem não foi feito para a liberdade econômica. A liberdade econômica é que foi feita para o homem. Quer dizer, existe a liberdade econômica? Existe. Mas se ela é usada numa situação para uma finalidade imoral, então não pode ser praticada. Não pode. É por isso que o capitalismo completo, liberal, ele é errado. Porque ele não compreende isso. Ele absolutiza a liberdade da esfera econômica. Ele quer afirmar que a liberdade nesse campo é absoluta. E não reconhece a liberdade nos outros níveis. Né? Quer dizer, numa situação como essa, inclusive, isso já aconteceu muitas vezes, se uma pessoa, um desses aí, resolvesse perdoar a dívida de todo mundo que estava devendo para ele, os outros, inclusive, iam achar ruim. Mas como é que é isso? Se você perdoa a dívida do sujeito aí, que está te devendo, vai virar uma bagunça, porque nós não estamos perdoando a dívida dele, tem que ter uma ordem aqui nesse negócio. Isso já aconteceu historicamente. Então, irmãos, o que Neemias discerniu é que havia injustiça econômica. Então, o que ele pediu? Que os direitos fossem desses ricos fossem relativizados por eles em nome da comunidade, em nome do amor, em nome da sociedade nova que estava sendo reconstruída ali dentro daqueles muros. Olha o que ele diz no verso 9. Não é bom o que fazeis. Porventura não devis andar no temor do nosso Deus por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Né? Então ele colocou esse desafio. A gente não devia ser diferente para glorificar a Deus, para não cair no mesmo pecado do povo de fora. Agora vejam que Neemias, o próprio Neemias, praticou isso. Que depois que ele coloca essa situação, ele deixa claro que ele não usou simplesmente uma oportunidade para ganhar poder lá dentro da cidade. Então ele conta, e a gente viu aí no verso 13 em diante, que desde o dia que ele foi nomeado governador, até o final daquele período, ele nunca, nem os que trabalhavam com ele, comeu o pão devido a ele, né, como governador. Quer dizer, tinha um salário, tinha o direito de cobrar impostos, de receber uma parcela daqueles impostos, mas o que ele diz aqui? Que ele nunca usou esse direito de receber aqueles impostos. Verso 15. Os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. E até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Irmãos, vejam que os governadores anteriores, o que eles fizeram? Eles tomaram o que era deles. Né? de uma forma legalista, eles podiam simplesmente renegar isso. Olha, é o meu direito. É o meu direito. Sou um governador escolhido aqui, eu tenho direito de receber de aplicar essa taxação para receber a minha parte. Então eu vou fazer e não quero saber o que está acontecendo. Mas o Neemias diz que ele não fez assim por causa do temor do Senhor. Então ele diz aí no verso 16 que não comprou nenhuma terra no processo, que ele não se aproveitou da situação, da dívida do pessoal para tomar posse do lugar e controlar as pessoas, dominar sobre as pessoas. Ele recebeu essas pessoas como hóspedes no verso 17, a gente vê isso, e às suas custas alimentou o pessoal que estava trabalhando ali. É claro que o Neemias era uma pessoa de recursos, né? O Neemias está dizendo aqui que ele era um grande mártir. Não, olhem para mim, eu sou um mártir, né? Eu trabalhei aqui morrendo de fome. Ele não queria criar culpa em ninguém, mostrar que ele era um grande santo para fazer os outros terem sentimento de culpa. Muita gente faz isso, né? Então não é isso. Neemias tinha recurso. O que ele estava dizendo é o seguinte: olha, eu não precisava. Eu não precisava, então eu não recebi. Eu abri mão. Abri mão porque tinha gente que precisava. Para que eu ia ficar oprimindo o povo para pagar, como os outros governadores faziam? Não era necessário. E por que eu ia fazer birra aqui dizendo que era meu direito, criando caso, porque os outros puderam receber, eu vou ter que receber? Eu não preciso. Eu tenho recurso até para ajudar os outros. Eu abri mão, inclusive, desses recursos que eu já tinha. Então, o que o Neemias está dizendo aqui? Que ele praticou isso, né? Na verdade. Ele teve que dizer isso contra possíveis fofocas. Que, de fato, ele era uma pessoa que abriu mão do seu direito em favor dessa justiça econômica. Agora, irmãos, quando a gente vai para 1 Coríntios 11, o que nós temos ali? É um outro texto que a gente usa muito na ceia, né? E é um texto importantíssimo porque ele relaciona a ceia com o resto da vida. A gente viu aí no capítulo 11, no primeiro parágrafo, que termina no capítulo, no verso 22, ele faz um desafio a uma prática errada que eles tinham lá na igreja, né? Na hora da ceia, né? Que eram essas divisões. E Paulo já tinha falado de algumas divisões lá no capítulo 1, né? Divisões em torno de líderes religiosos, né? Divisões por opiniões entre Apolo, Paulo, Cefas, os que diziam que eram de Cristo. Mas parece que essas divisões aqui eram um pouquinho diferentes. Ele diz o seguinte, no versículo 21, que na hora de comer, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia e há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. Irmãos, aparentemente, se a gente considerar o fundo histórico aqui, da situação de Corinto, o conflito aqui era um conflito de classe mesmo. A questão aqui era de classe. Na época, era comum em casas romanas, nas maiores, né, nas casas romanas, eles tinham um salão, que era um salão de refeições, e no meio desse salão tinha uma mesa. E é uma mesa baixa, né? Não é esse tipo de mesa nossa alta. Era uma mesa baixa, e o pessoal às vezes se reclinava em almofadas, às vezes em cadeiras, e a pessoa ficava deitada. Em filmes, tem muito filme histórico assim que você visualiza isso. Então existia esse lugar onde eles comiam, e os convidados importantes ficavam ali, né, em volta da mesa, e as pessoas menos importantes ali da casa, servos, ou agregados, ou um amigo de alguém que estava lá, mas que não era um convidado especial, eles ficavam em volta ali. Podia comer também, muitas vezes, às vezes não comiam, mas ficavam em volta, ou da porta para fora, e tinha um pessoal que ficava ali no meio. E isso era o design mesmo de uma sala de jantar romana. E, é claro, os irmãos em Corinto se reuniam em casas na época. Ninguém construía templo, né, igreja, como a gente tem hoje. Não existia isso, se reuniam em casas. Provavelmente uma casa grande de alguém com recursos lá na cidade de Corinto, que era uma cidade romana. Apesar de estar na Grécia, a cidade de Corinto tinha sido destruída por múmios um século, quase 200 anos antes. E reconstruída depois como uma cidade romana. Assim, em termos culturais, Corinto era uma colônia romana plantada lá no meio da Macedônia, para ser mais preciso. Era a colônia romana plantada ali. Então, o que acontece? Nesse contexto histórico, havia já uma possibilidade, pela própria prática comum que eles tinham, pelo próprio costume, de haver uma divisão social. Né? De algumas pessoas participarem da ceia e terem um lugar privilegiado na ceia e outras pessoas não participarem adequadamente. Mas a situação aqui é um pouco pior. Né? O que acontece é que as pessoas perderam o significado da ceia e estavam encarando a ceia como uma grande festa, uma comilança mesmo. Né? Era uma grande festa para comer, mas as pessoas pobres não estavam compartilhando a festa. Então algumas pessoas tomavam a ceia por conta própria, né, porque não queriam envolver os outros na ceia, então tomavam sua própria ceia. Eu falei assim, eu não vou dividir o meu recurso, dividir a minha comida com esse povo todo. Então, cada um comia sua própria ceia, né, ou não esperava os outros participarem, comia tudo ali e os pobres não participavam. Então ele diz aí no verso 21 que há quem tenha fome ao passo que há também quem se embriague. A situação que a gente tem aqui é que quem levava recursos ou tinha recursos para fazer um jantar lauto, né, participava desse jantar, dizendo que isso era ceia, e enquanto isso o mais pobre ou não era convidado para aquele momento, ou chegava e ficava em volta, em torno, não participava, e terminava a ceia passando fome. Né? Não comia. Né? Então, e tinha gente que saía tonto, né? Comia, bebia, ficava ali conversando, fiado, e o outro lá, né? Do lado de fora, esperando. Aí acabava a comida, saía tonto, e alguns saíam com fome, tonto de fome, né? Disse ali o Charles. Então, olha só. O que a gente tem aqui? É que o que estava afetando a ceia, aqui no caso, era uma falta de consideração pelo outro, né? E pelas pessoas com menos recursos. Então a ceia não era vista como um momento comunitário. A ceia era vista como um momento de celebração individualista. Eu com a minha família, ou eu com meus amigos, tomo a ceia, que no caso é um jantarzão, né? E não participo com o outro. Irmãos, é por isso que Paulo explica o que é a ceia, né, que é essa participação no corpo, sangue de Jesus, no verso 23 em diante. É por isso que lá embaixo, no versículo 28, olha o que ele diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Por isso que Paulo diz, irmãos, que o problema é que eles não discerniam o corpo. É porque eles tomavam a ceia como um momento de prazer individual ou exclusivista, e não como um momento de celebração da unidade do corpo de Cristo. Não discernir o corpo é isso, no caso aqui. Não discernir o corpo na ceia é isso. É participar da ceia sem entender que é necessário esperar pelo outro. É participar da ceia sem entender que a ceia é uma experiência comunitária. Que a ceia é um testemunho, é uma dramatização do sacrifício que Jesus fez para que o corpo de Cristo seja um. E se a gente vai participar dessa dramatização e participar da realidade que está envolvida ali de forma autêntica, a gente precisa ter espírito de comunidade, espírito de corpo. A gente não pode fazer isso de uma forma individualista, comendo a doidade e deixando o outro passar fome. Por isso diz ali, Paulo disse no final, no verso 33... Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer em casa, perdão, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Então, a questão aqui de esperar um pelo outro é fundamental. O versículo 22, ele tinha falado assim: não tendes casas onde comer e beber, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei, nisso certamente não vos louvo. Irmãos, mais do que, às vezes isso é usado para explicar, né, na hora da ceia, em algumas igrejas, que a gente não deve cada um comer o pão, né, e beber o cálice no momento que recebe. Que aí a gente não estaria esperando, né, uns pelos outros. Quem já viu essa explicação? Acho que vocês já ouviram isso aí. A gente não deve esperar uns, a gente tem que esperar uns pelos outros nesse sentido, para todo mundo tomar simultaneamente. Mas é óbvio que não é esse o sentido do texto. Quem é que não estava esperando quem no texto? Não é difícil compreender isso. Os que tinham recursos estavam menosprezando. Como que Paulo descreve esse povo? Os que nada têm. Versículo 22, os que nada tinham. Então, esperar uns pelos outros tem um sentido maior. Paulo estava desafiando os coríntios que tinham recurso naquele momento a pensarem. Ele nem desafiou ainda nesse momento a uma grande reforma social. Ele estava desafiando eles a se lembrarem de quem? Do povo da igreja que era pobre, que, né, não tinha preeminência social nenhuma, não tinha recurso. Estava convidando esse pessoal a pensar nisso, abrindo a cabeça deles. Esse era o desafio que Paulo estava fazendo. Né? Vamos pensar nesse outro, no povinho que fica em torno, né, na hora do seu jantar. Né? Esse povo que fica em torno, que nem chega, que chega depois, que não é convidado. Né? Antes do culto, vocês fazem a ceia só para a patota, né? Para o pessoal, a elite, faz uma ceia lá gostosa e tal. Aí depois chegam os pobres. Né? Então, não deixa esse. Né? Na verdade, nem era isso. Na verdade, a coisa estava acontecendo na hora. Por isso que Paulo disse, ó, coma em casa, não come assim, faz isso na hora do culto, não. Envergonhando quem não tem nada. Na verdade, era na hora do culto mesmo. O pessoal comia tudo ali e os pobres ficavam do lado de fora esperando. Era uma coisa que você olha e fala assim, que absurdo, né? Eu nunca faria isso. Mas pensa bem. Será que a gente não tem formas, tipos diferentes de injustiça na igreja evangélica hoje? O povo evangélico tem essa preocupação, né, muito grande de construir os muros, por assim dizer, né, de separar, de criar alternativas, né, em relação ao mundo. Por isso que a gente tem inclusive essa cultura de fazer as versões gospel de tudo, né? A gente tem isso. Mas o povo evangélico tem isso, né, de separar. Nós somos um povo diferente, tem uma lógica diferente, ou pelo menos era para ter, né? A gente viu que no caso lá, o povo em Jerusalém estava praticando a mesma injustiça econômica que as nações em torno praticavam. Então a gente tem que pensar nisso. Qual vai ser o objetivo da gente fazer um esforço para ter uma reunião, para ter ceia, para ter uma estrutura, para ter uma igreja, como era o caso dos coríntios? Se a mesma lógica na relação entre as pessoas que é vivida na cidade é a lógica que é vivida dentro da igreja, que é uma lógica, no caso lá de Corinto, né? Uma lógica de competição, uma lógica de orgulho, uma lógica de passar por cima dos outros, né? Isso era muito forte lá, de usar processos legais para enriquecer, de divórcio, de você divorciar para subir na vida. A gente já viu alguma coisa a respeito disso, era uma prática comum lá em Corinto. É uma lógica de buscar status, né? A cidade de Corinto, gente, era muito parecida com uma cidade grande hoje, contemporânea, capitalista. Tinha muita gente viajava lá para ganhar a vida, as pessoas perdiam a religião original e adotavam outra, porque era uma cidade sem raízes, né? Sem tradição. Era uma cidade que era centrada no comércio e na fama. Isso era uma coisa que a gente sabe, era centrada no comércio e na fama. Então as pessoas iam para ganhar a vida para Corinto. Era uma cidade assim, é igual uma cidade grande hoje. Né? Que cada um está querendo é um jeito de subir na vida, de ganhar influência, de se associar com o político tal, para fazer um negócio assim, né? E aparecer nos jogos, e ter o nome citado nos jogos que tinha na cidade, e era esse tipo de coisa. Então, o desafio de Paulo na carta é para que a lógica dentro de Corinto seja diferente. Que eles tenham uma forma diferente. Lá fora o pobre é desprezado. Tá bom, a gente vai ter a pretensão de resolver todo esse problema social de uma vez, mas nós vamos começar como? Esperando uns pelos outros. O rico esperando o pobre na hora da ceia, em vez de humilhar o pobre na ceia. Isso não é, na verdade, irmão, isso é muito semelhante ao que Neemias precisou fazer. Ele olhou para dentro da cidade e falou, gente, nós vamos construir muros aqui fora, mas esses muros vão ser inúteis se a gente não destruir os muros que a gente tem dentro. Então havia um muro que Deus estava construindo. Tem muros? Tem. Os liberais na teologia, ou os ecumênicos muito radicais, é aquele pessoal que acha que o cristianismo não deve ter limites, né? Que a gente não deve fazer uma separação entre nós, que temos fé, e o pessoal que não quer saber de Deus. Que, na verdade, a gente deve deixar tudo misturado. Isso não é bíblico, né? Na Bíblia a gente tem a ideia do povo separado, né? Do povo santificado, do povo que se separa de práticas do mundo. É necessário um muro. Se a gente quiser uma sociedade com uma lógica diferente, com valores diferentes em todas as áreas da vida, a gente precisa estabelecer antítese. Ou precisa aceitar a antítese que Deus estabeleceu. Está lá em Gênesis. Deus colocou a inimizade entre a semente da mulher e a da serpente. Então Deus estabeleceu a antítese. Tem a semente da mulher e a semente do mundo. Então a gente tem que se separar do mundo de alguma forma. Mas não adianta nada a gente se separar do mundo, construir um muro, se dentro a gente tiver muros mundanos, né? Esses muros aí, que no caso são muros sociais, né? São muros, coisas injustas. Então, irmãos, o que a gente pode aprender aí com esse trecho de Neemias que a gente relacionou aí com Coríntios, para a gente aplicar na nossa realidade de igreja cristã? É que nós precisamos investir nessa construção de muros para a gente ter uma identidade cristã, para a gente criar uma proposta cristã no mundo. A gente tem que ter diferença. Quer dizer, o cristão tem que ter uma proposta clara, baseada na sua visão de mundo. Tem que ter uma proposta distinta para a educação, tem que ter uma proposta distinta para a política, tem que ter uma proposta distinta para a academia, para a ciência, tem que ter proposta diferente. Senão nunca vai ser uma sociedade diferente. A gente tem que ter propostas diferentes. Mas ter uma proposta diferente não é simplesmente ser diferente, não. Não é suficiente. A diferença que a gente quer proteger através desses muros é uma vida comunitária verdadeira. É o respeito às pessoas. Tem muita gente que fala isso, fala sobre a unidade, né? O problema lá de Corinto era a falta de unidade. O problema de Jerusalém era a falta de unidade. Sim. Mas o jeito de resolver a falta de unidade não é simplesmente reprimir o desacordo, que é a solução, né, em muitas igrejas. É resolver as injustiças que causam aqueles desacordos. No caso de Corinto, era resolver o desprezo pelo pobre. No caso lá de Jerusalém, era praticar justiça econômica. Então, se a gente não tem unidade em algum momento, o que a gente precisa fazer? Entender as raízes disso para poder buscar uma cura substancial. Então, é unidade através do respeito ao outro, através da justiça, né? Do respeito às leis que Deus estabeleceu. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Até para você pensar para a ceia depois, para compreender o sentido da ceia. Você entende isso, que o chamado de Cristo não é só para você ser um cidadão individual, mas para ser parte de uma cidade, e que os seus direitos, os seus gostos, as suas vontades pessoais têm que ser colocadas sob a luz do projeto comunitário de Deus. Vamos colocar isso diante de Deus agora, coloque a sua vida diante do Senhor. Coloque isso diante do Senhor. Será que você tem compreendido o cristianismo como uma fé individual? Será que você quer viver na igreja, mas você quer que a sua vontade sempre seja feita? Que os seus direitos sejam sempre respeitados? Tá certo. Mas você está disposto a abrir mão de algum direito seu para respeitar o outro? Da vontade sua, da opinião sua, para respeitar o outro que precisa do apoio? Será que nós estamos dispostos a acabar com a injustiça para que a comunidade realmente apareça? A experiência comunitária seja viva? Para que aí os muros, a diferença que a gente tem em relação ao mundo seja autêntica. Seja não só um muro externo, mas uma diferença interna. Coloca isso diante do Senhor. Pai Celeste, nós pedimos a Tua graça, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos dê a graça de viver a partir de uma outra lógica, de outro princípio. Pai, pedimos a Tua graça para nós praticarmos mesmo na nossa vida comunitária o amor do Senhor, as leis do Senhor. Pai, pedimos a graça do Senhor para nós respeitarmos o próximo, respeitarmos aquele que está do nosso lado, a gente pensar nele quando a gente quiser dar opiniões ou tomar decisões. Pai, que a gente faça isso em todos os níveis, não só na vida da igreja, mas no nosso trato aí com o mundo. Que a gente pratique a justiça, como está escrito ali, como está ensinado ali, Deus. Que a gente respeite o pobre, respeite o que não tem nada. Mas que a gente respeite as pessoas em outros níveis também da nossa experiência. Ó Deus, pedimos que a igreja do Senhor realmente viva de uma forma diferente do mundo. Que os nossos muros não sejam só cascas, ó Deus. Que o conteúdo seja diferente. Em nome de Jesus, pedimos que o Senhor nos livre, ó Deus, de construir muros, de construir uma igreja. Que o Senhor livre o povo evangélico, Deus, nesse país, dessa maldição de construir igrejas, de construir templos maravilhosos, estruturas jurídicas, econômicas, artísticas, mas com a lógica dentro que é a mesma do que está fora. Ó Deus, em nome de Jesus, pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que os nossos muros sirvam para proteger algo de valor, sirvam para proteger um exemplo de vida diferente, de vida aos pés do Senhor, de vida de respeito ao outro, de justiça, de solidariedade mesmo, de comunhão. Pai, em nome de Jesus, pedimos pela nossa igreja, Pai, que o Senhor nos abençoe nesse sentido, que na construção aí da nossa vida comunitária a gente pratique esses princípios do Senhor, que quando surgirem desafios maiores, que ainda vão aparecer, a gente saiba como se comportar, ó Deus, a gente saiba realmente ser justo como Neemias foi, buscar reconciliação como ele procurou, como Paulo procurou, Deus. Em nome de Jesus pedimos teu socorro nesse sentido e confiamos, ó Deus, na tua misericórdia. Amém. Amém.